desejos. Desejos são delírios, lírios que dançam, iludem, balançam corações. Corações são pequeninos grãos de areia, tão fininhos que qualquer vento menino leva pra outro lugar. Corações, corações são pequeninos grãos de areia, tão fininhos. Tudo é tão simples, simples de achar que o sentimento não mede palavras, pois as palavras voam no vento. Love.